Eco, chame o solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Quero ver a Eco, 2, 1, 9, obrigado, seria. Boa noite. Boa noite. 4, 1, para o táxi, pessoas a bordo, 7, 9, autonomia de 3 horas, alternando, Serra Brava, Victor Tango. Gente, confirma a autonomia, 3 horas? Afirmo, 3 horas. 79 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 1986, 35241 no ponto de espera 10, obrigado, boa noite. Ô, Solo Salvador, muito boa noite, objeto 5890, livrou na Eco, na sua escuta. Boa noite, 5810, táxi via Alfa, repartente da Juliette. E Alfa, reportante da Juliette, para o objeto 5810. Decolada 58, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Localizador, em contato visual com a pista, passarelo 2224, controle de Salvador. 2224, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. Completa a aproximação, torre 118, passarei 2224. Ok, Juliette, para o portão 2, objeto 5890. Para cruzar 2, meu pé, Rafael. Com 1940, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, foi direto da EL, para da EL Leda, para a EDAB10. Israel, da Eolida, Lida B10, SR 400, Coronel 40. 5241, ali mantém pistola 0. Pois, cara, mantém 5241. Trip 5224, continua a aproximação, aguardando apenas autorização de pouso para informação Embraer da Trip, iniciando rolagem. Passarelo 2224, copiou a torre? Não, não copiou, quero desculpar, quero repetir, por favor. Continua a aproximação, aguardando apenas autorização de pouso, Embraer da Trip, iniciando rolagem. Está certo, passarelo 2224, agora autorização de pouso devido à aeronave da Trip. P5241-9140 graus 08 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem 10-5241. Passaredo 2224, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 09 nós. 150 com 09 nós, livre pouso na 10. Passaredo 2224. Trip 5241, decolar 201, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, trip 5241. Controle Salvador, Trip 5241, na sua escolha. Trip 5241, contato radar decolagem, suba até nível de voo 380, Após 2000 pés, autorizado vai direto para a Elco, da Euleda, para a Euleda Bridge. Ok, após 2000 pés, da Euleda Bridge. 35241380, aprovado. Oxaneme é 259, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 3T, decimal 25. É, por favor, pode repetir para o Oxaneme? 6259, 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Ok, chama 251, alternando 3325, boa noite, Oxaneme 6259. Dedo 2224 no solo 03, libere próxima direita via Eco e chame solo em 121, decimal 9. Direita Eco, 219, obrigado. Até boa noite. Salvador, boa noite, 84. Boa noite, 84, boa noite, confirmando já baixado travado. Ainda não. Ciência, reporta trem de pouso baixado travado, para cheque o ajuste no 0 no 3 e o vento 140 graus 09 nós. Ok, reportará baixado travado, 984. Taxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, reporta da Juliette. Bom, 984 passando externo mais uma milha, trem baixado travado. Bom, 984 ciente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus 099, com ajuste no 0 no 3. Médio de pouso, bom no 0, no, desculpa, no 884. Bom, 1940, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Recife 251, secundária 3325, igual 940. Solo 2224, se posso para a Juliette. Táxi via Juliette, 14 da remota. Juliette, 14 da remota. Solo 884, no Solo 08, libere próxima direita via Fox e chame Solo em 121 no decimal 9. Fox chama 21918, 84 na boca. Restrito 340. Gente, autorizado, chama para o táxi. Juliette. Via Alfa, reportar na cidade de Juliette, 1824. São 3560, ascendente ficação, vou direto ITAP, desça até 2000 pés, que é negado 013, já pode estabilizar o localizador. Aprove ITAP para 2000, vai reportar estabilizado. No 884, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Você, mantendo antes da Juliette, no 884. Salvador, trip 5208. Boa noite, mantém 190, autorizado para 1110. Trip 5208, acende a identificação, autorizado a chegada da mão, reporte para descida. Já foi autorizado para o 110, o 5218, e livrando do 90 no momento. 5218, autorizado até 4000 pés, que é legal no 013. 7103 para 4.5218. Pessoas a bordo? 7119 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18.6, bom voo. Quatro, após o Airbus da TAM, segue via Juliette, portão 10. Afirmativo, após o Airbus da TAM, Juliette 10, no 884. Confirme essa velocidade. Agora, 59. Sente. Confirmando, foi o TAM 3197, pronto. 109, é o número 2 de aproximação. 2109 para o 5218. 0 vento 140 graus, 109, o TAM 3197. 197, decolar 219, controle em 119, decimal 35, bom voo. Sim, decimal 3, 197, obrigado, boa noite. Salvador, 3603, informação Victor, nível 360, Guarulhos, por gentileza. Temos o 340 pré-aprovado, aceita? Sim, é nativo, prossigo com 340, então. São 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da El, Leda, Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5503, coteja. 3, 35218. A saída da El, Leda, voando Eudes. Decola da 10, curva à direita. Controle 1935, transponder 5503, 3603. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei posição 7, vou estar 3603. Controle Salvador, boa noite, Oxenê 6212. Oxenê 6212, atendendo a indicação, autorizado a chegada a Mari, desça para 4.000 pés, QNH 1013. 4.013, 6212, pode rodar, né? Autorizado ITAP 6212. ITAP 6212. 6212, copiou ITAP? Rodo ITAP 6212. P5218, informa que está seguindo o tráfego igual a uma hora, 12 milhas, passando, mantendo 2 mil pés, é a Arpoz da Tampa. Tá ciente, 5218. 3858, sem informação, Victor. SAN 3858, acendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desde até nível de voo 050, QNH 1013. 050, QNH 1013, SAN 3858. O TRIP 5218, pode acelerar para 240? Negativo, mantém a velocidade, o tráfego presente está a 10 milhas à sua frente, com 210 de grau de speed. Ciente. Distância não pode ser 6? Mantenha, conforme as instruções, 5, 2, 8. 8. Estabilizado, localizador. Estabilizado, 560, completa aproximação, chame torre, 1, 8, décima meia. 5218, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Way, reposta avisado o localizador. 2 mil pés, 5218. 6212, desça para 2000, faz QNH 1013. 2013, 6212. Torre, Salvador, boa noite. 3560, chamou a torre? Afirma, está na final 90. 3560, intensidade muito baixa, cheque trem, livre, pouso, pistão no zero, vento 1, 40 graus, 1, 2, 9. Pouso autorizado na 1, 0, tá? 1, 0. Agora sim, alto e claro. Jan 3197, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Afirmativo, Jan 3197, Recife, 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Obrigado, 400, Brasília. Vicente no meio, no 3, está autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17. Saída Gole, transição Ovito. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5504, coteja. Informação chame torre, 198, decimal 6. Torre 198, 6528, boa noite. Before I do that.